discutir. Você é o grande amor que eu queria ter. É como uma linda flor que brota no jardim pra todo mundo ver. Meu bem, minha paixão, você é a batida do meu coração. Não posso te perder, a vida sem você é pura ilusão. Sou louco por você, ninguém vai duvidar que eu sou assim, apaixonado. Você é meu bem querer, uma pedra preciosa, rara e bela, dádiva de Deus. De dia vou querer, de noite eu vou te ter pra mim. Oh, oh, oh, oh. Só quero te fazer feliz por toda a vida, meu amor. Eu quero te amar, eu vem abraçar, eu fica comigo. Tudo que importa pra mim é ter você aqui do meu lado e mais ninguém. Amor, eu quero te amar, eu vem me abraçar, eu fica comigo. Tudo que importa pra mim é ter você aqui do meu lado e mais ninguém. Sou louco por você, ninguém vai duvidar que eu sou assim, apaixonado. Você é meu bem querer, uma pedra preciosa, rara e bela, dádiva de Deus. De dia vou querer, de noite vou te ter pra mim. Só quero te fazer feliz por toda a vida, meu amor. Eu fica comigo. Tudo que importa pra mim é ter você aqui do meu lado e mais ninguém. Meu amor, eu quero te amar, eu vem me abraçar, eu fica comigo. Tudo que importa pra mim é ter você aqui do meu lado e mais ninguém. Simbora!